nós baixo aqui, viu, velho? Viu, senhor? DJ Valmix. E quer saber por que eu te bloqueei? Não foi pra chamar sua atenção. É que o meu coração ainda tem vestido. Amigo César, tamo junto, hein? Ficou lembrança boa na memória. Você foi importante demais em minha vida. Não quero te odiar vendo sua nova publicações. Ainda não te superei. E virtualmente eu te bloqueei. Vocês conheciam bem? Coisa linda, né? E bloqueia pra eu não te ver. E bloqueia pra eu não te ver. Até no Instagram já parei de seguir você. Volta aí! É o Mix, é o cara. Se quer saber por que te bloqueei. Não foi pra chamar sua atenção. É que o meu coração ainda tem vestígio de você. Ficou lembrança boa na memória. Você foi importante demais em minha vida. Meu parceiro Marcelo, tamo junto, né? Eu sonho de ver. Não te superei. Joga a mãozinha pra cima. A mãozinha pra cima, tá bonito comigo assim, né? Vem! Sou imaturo. Fique santo. E bloqueia pra eu não te ver. E bloqueia pra eu não te ver. Sou imaturo demais pra seguir você. E bloqueia pra eu não te ver. E bloqueia pra eu não te ver. Sou imaturo demais. Segue você, segue você. E pra eu não te ver. E pra que é pra eu não te ver. Até do Instagram já parei de seguir você. Olha a guitarra. Derra o violão, de barra da estrela. Segura baixinho, segura baixinho.